wasn't brought to waste my time. Working slave and stealing lines. All that they eat, they will not give. Young and poop inside the bed. Stupid days at the shadish, capacity saber. Estou errado em ignorar que o tiro na testa vai nos libertar. E eu não sei, e você? Eu não vou pensar em perder. Estupidez é deixar escapar sem saber. De morrer.